muitos vivem por aqui, tentando o mundo conquistar. Colocam suas esperanças em algo que vai acabar. Em uma terra de ilusões, eu descobri sou diferente. Enquanto o mundo está parado, eu vou seguindo em frente. Eu vou correr. Colocam suas esperanças em algo que vai acabar. Em uma terra de ilusões, eu corro pelo impossível. E sei que minha recompensa é uma coroa incorruptível. Eu vou correr. Alcançar a vitória, e eu vou correr.